Bom, o tema a ser colocado aqui hoje é a afirmação de que a morte não existe. Então vamos mudar um pouquinho. Claro que a morte existe, tanto que hoje morreu lá o Erasmo Carlos, que eu fui fã dele na Jovem Guarda. Ele morreu. Então vamos mudar aqui o título para que existe vida após a vida. Então, o que existe, na verdade, é a morte do corpo. A morte aqui, ó, nossa carne, os nossos ossos, isso morre. Ah, todo o conhecimento, todos os nossos pensamentos bons ou ruins, todas as atitudes que nós cometemos, todos os atos que nós cometemos durante a nossa existência, eles vão com nós. Vão com nós, sim. E nós, lá, vamos em certos lugares onde existe aquilo que se chama a morada do Pai, a que nos é merecido. Então, na verdade, quando a gente parte dessa para uma melhor, a gente diz para uma melhor, porque, na verdade, quando a gente desencarna e que fica só essa carcaça aqui entre os caixões lá no cemitério, as pessoas que foram boas, elas vão partir para o mundo espiritual, para uma colônia espiritual, para um hospital para ser tratada. Outras que não foram tão boas, outras que foram terríveis, né? Toda essa leva de pessoas que um dia também vão morrer, né? Qual é que é o lugar deles? Eles vão nos umbrais. Se vocês não sabem o que é umbral, é um pouquinho parecido com aquilo que a Igreja Católica chama de inferno. E eles lá vão penar. Por quê? Porque eles cometeram certos erros que não deviam ter cometido. Mas eles fizeram isso por quê? Por causa do livre-arbítrio. Mas eu queria mudar agora um pouquinho o rumo da conversa. Eu passei por uma experiência, um ano, e começou em maio, junho, praticamente foi um ano e dois, três meses. Eu tive várias doenças, eu tive um câncer na língua, eu tive um câncer aqui no pescoço, eu tive várias complicações, e por duas vezes Eu quase fui viver na vida após a vida, por duas vezes, tá? Mas, na verdade, vocês sabem que quando a gente está nessa situação, pelo menos é o que eu senti, eu não senti medo algum. Inclusive, teve a primeira vez que quase eu parti mesmo, né? Eu até já estava até tranquilo, né? Porque eu já quase tinha até certeza de quem ia estar me recebendo no outro lado, não estava apavorado, eu estava bem. Quem estava muito apavorado eram as enfermeiras e os meus familiares. Eu estava tranquilo. Eu nunca perdi o bom humor. Eu dava risada, e seja o que Deus quiser. E aí eu passei dessa aí, e aí então eu consegui me recuperar. Mas no final de todas as radioterapias, que foram 33 radioterapias e 7, 8 quimioterapias, eu demorei mais ou menos uns 60, 90 dias para me recuperar. E entre esses dias aí, me deu um problema muito sério, que não era para ter dado, mas veio. Parece que tinha que vir tudo de uma vez, né? Aí me veio o quê? Me veio uma úlcera que vazava sangue, ia pelas fezes, me deu uma bactéria nos pulmões, resistentes a todo e qualquer tipo de... todo ou não, a certos tipos de antibióticos, aí tiveram que mudar todos os remédios e tal. E antes deles descobrirem que eu tinha essa úlcera, aí eu percebi que quando ia no banheiro, as fezes eram pretas, né? Aí eu avisei a enfermeira, ela veio, bateu fotografia, mostrou para o médico e realmente fizeram os exames, já tinham feito, a minha hemoglobina estava lá embaixo, em 2, 3, minhas plaquetas praticamente tinham sumido. E aí me fizeram 2 bolsas de sangue. Aí eu, tranquilo, eu digo, tudo bem. Aí quando me fizeram essas 2 bolsas de sangue, praticamente foi entrar e sair. Entrava e saía. Aí então chamaram lá o gastro, o tal de Tiago Passarinho. Ele veio lá e ele disse assim, cara, como é que tu tá vivo ainda? Bem assim ele me falou. O certo seria que tu tá no meio de 4 tábuas. Tá te faltando mais 4 litros de sangue no teu organismo. Eu não sei como é que tu consegue levantar da cama sozinho e ir no banheiro. Bom, digo, talvez eu seja um gringo meio teimoso, né? Que, talvez. Agora, nessa noite aí, eu senti que começaram a me dar transfusão de sangue, né? Eu senti que estava mal. Aí eu senti que eu ia partir realmente. Aí eu senti uma moleza, uma coisa muito grande, mas eu já vi, começou a ver no outro lado pessoas que eu conhecia, que tinham vindo aí, talvez até me esperar. Aí eu disse para minha mulher, eu digo, ó, Solange, olha, eu fui assustar ela, né? Devia ter calado a boca. Olha, Solange, eu não sei se vou passar essa noite, mas tu sabe, né, que para tu sobreviver, tu vai ter. Tem um plano de saúde, tem a minha aposentadoria, a tua, tem o aluguel, aquilo que a gente fez lá na frente e tal. Tu vai ter uma vida boa. E não vai ficar sozinha, não. Tu pode procurar um outro companheiro. Meu Deus. Quando eu vi, ela estava chorando, se desesperando. E eu dando risada. Eu digo, eu estou falando sério? Eu digo, não, não é mentira, né? Vou fazer o quê? Você tem que morrer, você morre. Eu não estava preocupado. Eu nunca perdi o meu bom humor. Eu nunca senti medo, nenhum medo. Bom, eu praticamente coloquei em prática todos esses 29, quase 30 anos de aprendizado no Espiritismo. Então, eu digo que você tem que partir. Bom, aquilo que eu fiz de ruim, eu vou ter que pegar e rever, né? E aquilo que eu fiz de bom, bom. Eu acho que algum bônus eu vou ter. Mas eu percebi aí, ali foi que me abriu a mente, de que a morte ia ser a morte do meu corpo físico. Eu senti toda aquela energia lá no quarto. Eu senti correr para cá, para lá, correr para cá, para lá, e era uma bolsa de sangue aqui, uma aqui. Quando terminava essa aqui, botavam outra aqui, e no fim do dia, de manhã seguinte, me fizeram uma endoscopia e tal, e eu todo meio já partindo mesmo, né? Fiquei bom. No dia seguinte, foram fazer os exames de sangue, a minha hemoglobina tinha subido, só estava me faltando bastante aquela imunidade que a gente tem contra outros tipos de doença, né? E eu disse, mas então, estou bom? Sim, diz ele, tu está bom. Em questão de 36 horas, eu não sei de onde veio aquele sangue lá, mas devia ser de umas pessoas bem reforçadas, né? Porque me fez um bem enorme. Então foram 6 bolsas de sangue. 2 num dia e mais 4 no outro dia. E eu tranquilo, tranquilo. Quando me disseram, ah, tu tá com 1/3 do sangue do teu organismo. Quer dizer, o meu organismo estava com... Bom, a minha pressão tinha ido a 4/2,5. 4/2,5 tinha que já ter me dado um infarto, tinha que ter me dado uma parada cardíaca, tinha que ter me parado tudo, né? E não parou. Aí eu senti que chegou uma pessoa no meu lado, que é uma que está aqui no meu lado agora, que é o meu guia espiritual, e ele disse assim para mim, ó, cara, não vai ser nessa não, cara. Fica tranquilo que tu vai ter muito tempo para pelear ainda nessa existência. Nós vamos ainda voltar para o centro e nós vamos ainda palestrarmos juntos. E estou aqui. Eu e ele. Eu não preparei nada isso hoje, porque eu não preparo palestra. O que vem, vem. O que eu não tenho condição de falar, ele me assopra aqui. Então, eu, sinceramente, nessa doença que eu tive aí, eu revivi. Eu perdi 24 quilos. Eu não preciso mais tomar comprimido para o colesterol, nem para o triglicerídeo, nem para a pressão alta, nem para o fígado. Quer dizer, a doença, ela veio, mas veio e me deixou bom, né? Sinto, assim, ainda bastante ardência na língua, porque as radioterapias foram bastante intensificadas na língua, porque na língua eu tive que tirar um pedaço. Eu tenho um pedaço a menos. Eu não sei nem como é que eu consigo falar. Eu só tenho uma letra, eu não consigo falar bem, que é o R. O R às vezes falha. Mas, do resto, eu estou aqui e vocês todos me compreenderam, né? Entenderam o que eu falei? Então, o que, que eu quero mais? Se não agradecer a Deus por eu estar aqui no meio de meus companheiros, no meio de vocês que me escutaram, e que se algum dia acontecer alguma coisa dessas com vocês, tenham fé, gente. Tenham fé. Porque a fé realmente remove montanhas. Então eu tenho a experiência de duas vezes, partir para o outro lado. E nessas duas vezes eu tive a certeza que eu não ia morrer. Eu ia ter uma outra existência.